62, boa noite, informação Alfa. Sam 62, chegou o motor de Salvador, sua identificação. Deixe manter a nível 050, 2107, chegada, bom médio 1. 050, tá bom. Bom médio 362, você é a Voadora? Autorizado Duna, desce para 2 mil pés, ajuste no 097, livre LS, aponte estabilizado. Duna, 2 mil pés, eu vou trás estabilizado, 0662. Gente, da 3662, complete a aproximação, retorno no 8 decimal 95. Ainda não visual. 3662, boa. Reporte visual com campo. Chuva leve, pista molhada. Vento 1950 graus, com 129. Gente, chuva leve, pista Esposa autorizada, pista na verdade. Perigoso, pista 1-0-3-6-2. M62, salas 47, libera direito, M121, 9.9, só. 219, escorregadio, tá? 3662. Chate. Romeu, Deus é Alfa Bravo, ciência da informação Bravo. Passando Romeu, se quiser, parando o que quiser. Papa Romeu, Sierra, Foxtrot Bravo, deixa o controle Salvador, senhor, identificação. Vê se mantém a nível 050, ajuste no 018, chegada Boa Média 11. 050, descendo para 050, Boa Média 1, ajuste 1018, Fox Bravo. Seria possível só autorizar estar presente em posição turma? Se for um espaço bom. Autorizado. Muito obrigado, senhor. Está presente, viu? Fox Bravo desce para 2.000 pés, ajuste no 018, livre LF, reporte estabilizado. 2.000 pés, salida de central LF, reportará estabilizado, se é Fox Bravo. Fecha o controle Salvador, sem identificação. Desce mantém a nível 050, ajuste 10, 18, voa de TAP. Desce para o 050, para o ETAP, só confirmando, é o X-Ray da 10. Estão ativados, pode TAP voa Duna e prepara o ILS X-Ray, estão no 10. Copiado, desce para 050, o 344. Controle, boa noite, bom 096, informação Charlie, descida tal 150. Bolo 096, controle Salvador, senhora identificação. Esse mantém nível 060, ajuste no 018, chegada Bomé. Bomé, descer ao 060, 018, 096. Bolo 344, desça para 2000 pés, ajuste no 018, livre LS e aporte estabilizado. Descida para 2000, autorizado, descer no 0, reportará no 344. Bolo 096, voa ETAP da presente, desça para o 050. ETAP 50, Golo 096. Controle Salvador, CR Passo Bravo, interceptor localizador, pista 10. CR Sierra Fox Bravo, Tiente complete aproximação, chame torno no 8 decimal 95. Estou completando a aproximação, estou 18895, até daqui a pouco. Salvador, Buenas, esse é o Papa Romeu, Sierra Fox Bravo. Boa, Sierra Fox Bravo, reporte visual com campo, ventou na 60 graus com 10 nós, chuva leve, pista molhada. Tente, chuva leve, pista molhada, 160 com 10, reforçará visual com a 10, Sierra Fox Bravo. Salvador, esse é 3197, ponto de espera, ponto de zero, pronto, boa noite. Esse é Avistou, Sierra Fox Bravo, 910. Gente, Sierra Fox Bravo, pouso autorizado, pista no zero. Repouso, pista no zero, Sierra Fox Bravo. Alinha 97, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha 90, 3197, no zero. Bono 09, pro 50, divisão a 10. Gente, vamos no 096, livre de desvio, reporte ao término, reaproando o turno. Gente, vamos aí, dona. Sierra Bravo, Solas 24, segue para qual parte? Aérea Estácio. Gente, chame 121 desse não lado, viu, Solas? 1219, boa. Zero milhas, nordeste do VOR, Salvador, mantém nível 80, reporte ideal de descida, voo e bom. Prod Bomb, mandando no 80, dessa canal. Aumentando 60 graus, 11 graus. Ele vai falar, está 3197.